Quem corre fica engatilhado. Nego, tô trabalhando meu trabalho. Eita, fazendo a ponte pro outro lado. Eu tô vivendo o sonho acordado. Quem tá no corre fica engatilhado. Eu tô, tô trabalhando meu trabalho. Nega, vem que hoje esse beat tá baile. Hey Joe, só Deus quem pode me julgar. Tu né? Eu já me sinto incomodado. Corre dentro da minha pele toda essa Babilônia do pensamento quadrado. Eu quero grana pra caralho. Pedi prova que minha escrita já se tornou meu trabalho. Eu não preciso colocar venda na cara pra vender meu rap. Niga, cuido da minha vida, que é uma dica, então pratica. Liga pra quem tu não atendeu, era Deus. Não julgue mais um dos seus. Eu quero aquela vagabunda que me chama de cachorro e eu comia dia sim, dia não. Nos conhecemos dentro da cara, metade de hoje já conhece metade do meu coração. Só que meu coração se tornou em pedaços e eu me perdi no meu gigante castelo. Era ilusão a fita da metade, porque não tem como dividir meus farelos. Paga pra ver, a vida não decepciona. O prêmio não se encontra no topo, minhas rimas me tiram do coma. Oh, paga pra ver, minha mente tá lotada de hematoma. Tudo que levei da queda entre amor e guerra dentro da dualidade. Hoje o caos tá me provando que funciona. Queria ver meu lado mais escuro e impuro. Eu vou mostrar o que tu temia, já faz tempo passar. Colocaram uma carroça na frente dos burros. Não é mesmo abundância em qualquer momento. Dividi o mesmo prato, presente e futuro. O passado foi esperto e comeu sozinho. Já não tem idade pra ficar em cima do muro. Rala o peito, bora pega logo o seu caminho. Me desculpe se eu tô sendo exagerado. É que agora eu tô ficando intolerante. Por causa da discórdia fique revoltado. Se eu não virar, eu vou virar comerciante. Tô presente na mente dessa pessoa. Faz ela mentir bem mais que o normal. Que tal, talvez tal. Coisa que não aconteça agora seja bem melhor lá no final. Animal mal me chegou. Logo surreal, all-in, altíplico. Nunca deu sinal, o mais fatídico. Sempre fui fatal, letal, mortífero. Ainda bem normal, marginal, bandido. Se eu falar, eu sei que é verdade dói. Aqui ainda tem história pra contar. Hoje o rap tem tanto playboy que quem corre fica engatilhado. Nego, tô trabalhando meu trabalho. Eita, fazendo a ponte pro outro lado. Eu tô vivendo o sonho acordado. Quem tá no corre fica engatilhado. Eu tô, tô trabalhando meu trabalho. Nega, vem que hoje esse beat tá baile. Hey Joe, só Deus quem pode me julgar. Tu né? Pego cheio igual dedo, te carrego desgastando. Já dizia 27, o plano é centro de outro plano. Passo pano nos que falam e não fazem. Fazemos o que temos que fazer e não o que nos convém. Palcos, praças, rotina, aqui tudo tem. Traços, braços, manilha, é o que mais tem. No raso, nós já num brinque. Seu big bem, abraço pros seis que fiquem. CTGT, conheço meus passos muito bem. Subi na montanha pelo horizonte. Sou flash de flecha se contém. Hieróglifos antigos do bonde. Só vou de ouro, man, não tem superman. Mano, vem que vem, um salve pro conde. No meio do bang bang, os tiros vão e vem. Mas não minimizam minhas fontes. Certo que eu não sou um anjo nem um demônio, mas escolho minhas escolhas e delas eu sou refém. Aos quatro cantos eu espalho esse fenômeno. Pode botar no nome dos poetas que são livres. Tratamento Tarantino causando um delírio. Psicopata causando pane no fundo do poço. No paro, no muro, no faro do furto. No paro, canso, tentou seguro os meninos. Perturbado no jogo, questionamos e nem metade. Sabemos cada plano que programa. Cai a verdade, vai vendo tudo que pedi. Foi mero detalhe, que tempo que vivo cantando. Já paga cada filha da puta com visão opaca. Perambulo, mundo veneno jogado no caminho. Quem me dera se fosse ilusão de ser parte de tudo. Mas eu sou corpo também, imagina meu ego também. A veracidade tomou foi conta de mim. E é uma fase por vez pra deixar que a vida traz. É só uma fase por vez pra te mostrar como faz. A meta é vender vários shows e não pisar nos manos só pra ter um lucro. Não desmereço o teu corre porque você tem que falar do meu mundo. Fases que vivemos não voltam mais. A vida é um teste, só vida de boss. Degushi representa o verdadeiro hip hop. Quem corre fica engatilhado. Nego, tô trabalhando meu trabalho. Eita, fazendo a ponte pro outro lado. Eu tô vivendo o sonho acordado. Quem tá no corre fica engatilhado. Eu tô, tô trabalhando meu trabalho. Nega, vem que hoje esse beat tá baile. Hey Joe, só Deus quem pode me julgar. Tu né?